Fecheiros 131, capítulo 91, Administração Doméstica. Nunca vi nada assim em toda a minha vida. Aproximei-me para espreitar. É absolutamente bizarro. E és tu curandeira há mais de metade da tua vida, murmurou Jamie mal-humorado. Vais dizer-me que não há cobras na tua época? Não há muitas no centro de Boston. Além do mais, não chamaria um cirurgião para lidar com um caso de mordidela de cobra. O mais perto que eu cheguei foi quando o guarda de um jardim zoológico foi mordido por uma cobra-rei. Um amigo meu fez a autópsia e convidou-me para assistir. Abstive-me de dizer que Jamie parecia bastante pior naquele momento do que o autopsiado. Coloquei-lhe a mão cuidadosamente no tornozelo. Senti a pele inchada, quente e seca, sob a minha mão. Também estava vermelha, vermelho viva. A cor intensa estendia-se dos seus pés até quase às costelas. Ele parecia ter sido mergulhado em água a ferver. O rosto, as orelhas e o pescoço também estavam da cor de um tomate xuxa maduro. Apenas a pele clara do seu peito tinha escapado, e mesmo essa estava salpicada de pontinhos vermelhos. Além da cor de lagosta, a pele dos pés e das mãos descamava-se, pendurada em filamentos ténues, como turfa velha. Examinei-lhe cuidadosamente a anca. Ali eu podia ver que a vermelhidão era causada por uma versão mais densa da erupção no peito. O pontilhado púrpuro era claramente visível na pele esticada sobre o ilíaco. Parece que foste assado bem lumbrando, disse-lhe, esfregando a erupção com o dedo, fascinada. Nunca vi nada tão vermelho em toda a minha vida. Não eram salientes. Eu não conseguia sentir os pontinhos, mas conseguia vê-los bem de perto. Não era uma erupção propriamente dita. Pensei que poderiam ser petéquias, manchas vermelhas que surgem na pele no decurso de algumas doenças. Mas tantas? Tens muita pele para criticar, Sassenach, disse ele, demasiado fraco para fazer qualquer gesto com a cabeça. Focou os olhos nos meus dedos, tingidos com grandes manchas amarelas e azuis. Raios me partam! Levantei-me de um salto, atirei as colchas apressadamente para cima dele e corri para a porta. Distraída pela chegada dramática de Jamie, eu abandonara uma cuba de tintoraria no quintal ao lado da casa, e a água já era pouca. Santo Deus, se a água fervesse e evaporasse completamente e queimasse as roupas, o odor quente de urina e índigo atingiu-me em cheio quando transpus a porta. Apesar disso, respirei fundo de alívio ao ver Marsali, com o rosto vermelho do esforço, por levantar uma massa encharcada da cuba com um enorme garfo de madeira. Apressei-me a ajudá-la, pegando nas roupas fumegantes, uma a uma da pilha encharcada, e atirando-as sobre os arbustos de amoras silvestres para secarem. Graças a Deus, disse eu, sacudindo os dedos escaldados no ar para os arrefecer. Estava com medo de ter estragado esta dose. Bem, provavelmente vão ficar um pouco escuras. Marsali passou a mão no rosto, empastando para trás os brilhantes fios louros que lhe escapavam do lenço de cabeça. Mas se o tempo continuar bom, podemos deixá-las ao sol para desbotarem um bocadinho. Olhe, vamos tirar a cuba do fogo antes que queime. Crostas de índigo já tinham começado a rachar e a enegrecer o fundo da cuba quando a tirámos do fogo, e nuvens de fumo acre ergueram-se à nossa volta. Não tem mal, disse Marsali a tossir e a afastar o fumo do rosto. Pode deixar, Mãe Claire. Eu vou buscar água para a deixar de molho. A senhora tem de tratar de papá, não é? Vim assim que soube. Ele está muito mal? Muito obrigada, querida. Fiquei profundamente grata. A última coisa de que eu precisava agora era de transportar vários baldes de água da nascente para pôr a cuba de molho. Soprei os dedos escaldados para os arrefecer. A pele sob as manchas de tintura, estava quase tão vermelha como a de Jamie. Vai ficar bom, tranquilizei-a, reprimindo os meus próprios receios. Ele sente-se muito mal e está ainda com pior aparência. Nunca vi ninguém assim em toda a minha vida. Mas se a ferida não infectar... Cruzei os dedos doridos numa profilaxia supersticiosa. Ah, ele vai recuperar, disse Marsala e confiante. O Fergus disse-me que pensaram que ele estava morto quando o encontraram, e ao Roger Mack. Mas após terem atravessado o segundo pico, ele dizia piadas horríveis sobre a cobra. Por isso, não se preocuparam mais. Eu mesma não estava tão otimista, tendo visto o estado da perna ferida, mas sorri, tranquilizadora. Sim, acho que ele vai ficar bom. Vou fazer uma cataplasma de cebola e limpar um pouco a ferida. Por que é que não o vais ver enquanto eu vou buscar as cebolas? Felizmente havia muitas cebolas. Eu tinha-as escolhido há 2 semanas, com a chegada da primeira geada, e dúzias de réstias estavam penduradas na despensa, fragrantes e viçosas, quando eu lhes dava encontrões. Arranquei 6 cebolas grandes e levei-as para a cozinha para as fatiar. Os meus dedos formigavam, meio queimados e rígidos, de ter agarrado as roupas a escaldar. E trabalhei devagar, não querendo acidentalmente cortar um dedo. Deixe lá, eu faço isso, Alenan. A senhora Bug tirou uma faca da mão e lidou energicamente com as cebolas. É uma cataplasma? Sim, isso será o melhor. Uma boa cataplasma de cebola trata qualquer coisa. Ainda assim, uma ruga de preocupação marcava-lhe a testa quando ela olhou na direção do consultório. Posso ajudar, mamã? Bri veio do corredor, também parecendo preocupada. O pá está com um aspecto horrível. Ele está bem? Vô ou Ivel? Jamie surgiu na cozinha logo atrás da mãe dele, mais interessado na faca da senhora Bug do que preocupado com o avô. Puxou o seu banquinho para o pé dela, o rosto determinado sob a franja cor de cobre. Eu faz. Afastei o cabelo do rosto com as costas da mão, com os olhos a lacrimejar copiosamente por causa das cebolas. Julgo que sim. Funguei e enxuguei os olhos. E como está o Roger? O Roger está bem? Apercebi-me do leve tom de orgulho na sua voz. Jamie dissera-lhe que Roger lhe salvara a vida. Provavelmente fizera-o. Eu só esperava que permanecesse a salvo. Ele está a dormir, acrescentou ela. A sua boca curvou-se ligeiramente quando os nossos olhos se encontraram em completo entendimento. Se um homem estava na cama, ao menos sabia-se onde ele estava e que ele estava a salvo, por enquanto. Jem, deixa a senhora Bug em paz. Tirou-o do banquinho e rodou-o na direção oposta à tábua de cortar, com os pés a bater em protesto. Precisa de alguma coisa, mamã? Esfreguei entre as sobrancelhas com um dedo, pensativa. Sim, podes tentar encontrar algumas larvas? Vou precisar delas para a perna de Jamie. Franzi a testa olhando pela janela para o luminoso dia de outono. Receio que a geada tenha matado todas as moscas. Há dias que não vejo nenhuma. Mas tenta no cercado. Elas põem ovos no estrume morno. Ela fez uma rápida careta de nojo, mas anuiu, colocando Jamie no chão. Vamos, rapaz, vamos procurar bichinhos nojentos para a vozinha. Gentos, gentos, gentos, gentos. Jamie lá foi a correr atrás dela, encantado com a perspectiva. Coloquei as cebolas fatiadas numa tigela feita de cabaça e deitei um pouco de água a ferver. Depois deixei as cebolas a amolecer e regressei ao consultório. No centro da sala havia uma robusta mesa de pinho que servia de mesa de exames, cadeira de dentista, superfície de preparação de remédios ou mesa de jantar auxiliar, dependendo das necessidades médicas e do número de convidados para jantar. Agora suportava a forma de Jamie, deitado de barriga para cima, quase invisível, sob o monte de colchas e cobertores. Mas Sally estava ao lado da mesa, com a cabeça inclinada para ele, enquanto segurava uma caneca de água para ele beber. Tenha certeza de que está bem, papá? Perguntou ela. Levantou uma das mãos na direção de Jamie, mas parou, obviamente com receio de lhe tocar, na sua atual condição. Sim, vou ficar bem. Eu notava o profundo cansaço na sua voz, mas tirou a mão devagar de debaixo das colchas para tocar no rosto de Marsali. O Fergus fez um belo trabalho, disse ele. Manteve os homens unidos durante a noite, encontrou-me e ao Roger de manhã e trouxe todos de volta à casa em segurança pela montanha. Tem um excelente sentido de orientação. A cabeça de Marsali ainda estava baixa, mas eu vi o rosto dela iluminar-se com um sorriso. Eu disse-lhe isso. Mas ele não para de se culpar por ter deixado os animais fugirem. Disse-me que um daria para alimentar a Ridge inteira durante o inverno. Jamie eliminou a ideia com um pequeno grunhido. Nós havemos de nos desenrascar. Evidentemente falar era um esforço para ele. Mas não tentei sequer pedir a Marsali para sair. Roger disse-me que Jamie tinha vomitado sangue no regresso a casa e eu não podia dar-lhe brandy ou whisky para lhe aliviar a dor e não tinha nenhum láudano. A presença de Marsali podia ajudá-lo a distrair-se dos seus males. Abri o armário silenciosamente e retirei a grande tigela com tampa onde guardava as sanguessugas. A tigela de cerâmica estava fria, calmante para as minhas mãos escaldadas. Eu tinha cerca de uma dúzia das grandes, sonolentas bolhas negras a flutuarem na sua turva mistura de água e raízes de tabua. Retirei três e passei-as para uma tigela mais pequena, cheia de água limpa, que pus perto do braseiro para aquecer. Acordem, meninas, disse eu. Está na hora de mostrarem o que valem. Arrumei tudo o que iria precisar, ouvindo os murmúrios atrás de mim. Germain, a bebé Joan, um porco-espinho nas árvores perto da cabana de Marsali e Fergus. Gaze grosseira para a cataplasma de cebolas. A garrafa arrulhada com a sua mistura de álcool e água esterilizada. As jarras de cerâmica de hidraste, equinácea e consolda secas. E a garrafa do caldo de penicilina. Preguejei silenciosamente olhando para o rótulo. O prazo de validade já expirara há quase um mês. Envolvida na caçada ao urso e nas tarefas do outono depois do nosso regresso, há semanas que eu não preparava um novo lote. Aquele teria de servir. Contraindo os lábios, esfreguei as ervas entre as mãos, esfarelando-as na caneca de infusão de madeira de faia. Quase inconscientemente rezei a prece de Santa Brígida para abençoar o remédio. Eu aceitava toda a ajuda que pudesse ter. As agulhas de pinheiro cortadas que viste no chão são bastante recentes? Perguntou Jamie, parecendo ligeiramente mais interessado no porco-espinho do que no novo dente de Joan. Sim, verdes e frescas. Sei muito bem que ele está lá em cima, maldita criatura. Mas é uma árvore enorme e não consigo vê-lo de baixo, quanto mais disparar sobre ele. Marsali não passava de uma atiradora medíocre. Mas como Fergus não podia disparar um mosquete com a sua única mão, ela caçava para a família. Jamie peguerreou com grande esforço e ela, ligeira, deu-lhe mais água. Pega um pedaço de carne de porco salgada da despensa e esfrega-a num pau. Coloca-o no chão, não muito longe do tronco da árvore, e deixa o Fergus tocaia. O porco-espinho gosta muito de sal e de gordura. Ele vai sentir o cheiro e vai aventurar-se depois de escurecer. Quando ele estiver no solo, não é preciso desperdiçar as munições. Basta dar-lhe uma paulada na cabeça. O Fergus pode fazer isso. Abri a caixa de remédios e franzi o sanho para o tabuleiro das serras e bisturis. Peguei no bisturi pequeno, de lâmina curva, o cabo fresco sob os meus dedos. Eu teria de desbridar a ferida, remover o tecido morto, os fragmentos de pele, pedacinhos de folhas, tecido e impurezas. Os homens tinham colocado uma cataplasma de lama na sua perna e usado um lenço imundo para prender. Depois eu podia borrifar a solução de penicilina sobre as superfícies expostas. Esperava que ajudasse. Seria ótimo, disse Marçal, esperançosa. Nunca comi esse animal, mas o Ian disse-me que era bom. Muito gorduroso, e os espinhos são bons para cozer e várias outras coisas. Mordi o lábio, olhando para as outras lâminas. A maior era uma serra dobrável, destinada à amputação em campo, com uma lâmina de quase 20 centímetros de comprimento. Eu não a usava desde Elements. A ideia de a usar agora fazia com que um suor frio brotasse nas minhas axilas e escorresse pelos lados do meu corpo. Mas eu vira a perna. A carne é gordurosa, disse Jamie. Mas isso é bom. Ele parou bruscamente ao mudar de posição, com um gemido abafado ao mover a perna. Eu podia sentir os passos do processo de amputação ecoando nos músculos das minhas mãos e braços, o corte tensional da pele e do músculo, o ranger do osso, a rotura do tendão e os vasos escorregadios a jorrar sangue, a esgueirarem-se para dentro da carne cortada, como cobras. Engoli em seco. Não, não chegaríamos a esse ponto. Certamente que não. Precisas de carne gorda. Estás muito magra, amo Irnin, disse Jamie suavemente atrás de mim. Demasiado magra para uma mulher que está a procriar. Virei-me, preguejando silenciosamente comigo mesma outra vez. Eu tinha pensado nisso, mas esperara estar errada. 3 filhos em 4 anos e um marido com uma só mão que não conseguia fazer o trabalho de homem numa quinta e não faria o trabalho de mulher de tratar do bebê e fermentar o mosto. Marsali fez um pequeno som, em parte uma risada, em parte um soluço. Como é que soube? Eu ainda nem contei ao Fergus. Devias contar, embora ele já saiba. Ele disse-lhe não, mas eu não achei que o problema dele fosse apenas indigestão quando estávamos a caçar. Agora que estou a ver-te, compreendo o que é que o estava a perturbar. Eu mordia a língua com força suficiente para sentir o gosto do sangue. Será que o óleo de tamaceto e a mistura de vinagre que eu lhe dera não tinham resultado? Nem as sementes de dauco? Ou, como eu suspeitava, ela não se dera ao trabalho de usar qualquer dos dois regularmente? Bem, era demasiado tarde para perguntas ou recriminações. Fitei-a nos olhos quando ela ergueu a cabeça e consegui, espero, mostrar um ar animador. Disse ela sorrindo sem graça. Nós cá nos desenrascaremos. As sanguessugas mexiam-se, os corpos esticando-se devagar como elásticos animados. Afastei a colcha da perna de Jamie e pressionei as sanguessugas delicadamente na carne inchada, próxima da ferida. Parece pior do que está, disse-lhe, tranquilizando-o, ao ouvir a exclamação de espanto de Marsali, apanhada de surpresa. Era verdade, mas a realidade era bastante má. As marcas dos cortes apresentavam uma crosta negra nas bordas, mas ainda estavam abertos. Em vez do fecho e da granulação, da cicatrização normal, começavam a desfazer-se, os tecidos expostos, exsudando pus. A carne à volta da ferida estava terrivelmente inchada, enegrecida e manchada, com sinistros veios vermelhos. Mordi o lábio, franzindo a testa, enquanto analisava a situação. Eu não sabia que tipo de cobra o mordera. Não que isso fizesse qualquer diferença. Sem nenhum antídoto para o tratamento. Mas, obviamente, possuía uma poderosa toxina hemolítica. Os minúsculos vasos sanguíneos tinham-se rompido e sangrado por todo o seu corpo, tanto interna como externamente, e outros maiores, próximos da ferida. O pé e o tornozelo do lado ferido ainda estavam quentes e rosados, ou melhor, vermelhos. Isso era um bom sinal, uma vez que significava que a circulação mais interna estava intacta. O problema era melhorar a circulação perto do ferimento, o suficiente para evitar uma necrose maciça e perda de tecido. Mas os veios vermelhos incomodavam-me muito. Podiam ser parte do processo hemorrágico, mas o mais provável é que fossem os primeiros sinais de septicémia, envenenamento do sangue. Roger não me contara muito da noite que passaram na montanha, mas não fora preciso. Eu já vira homens que passaram a noite com a morte ao lado. Se Jamie sobrevivera uma noite e um dia desde então, a probabilidade é que continuasse a viver se eu pudesse controlar a infecção. Mas em que condições? Nunca tinha tratado de mordidelas de cobra, mas já vira muitas ilustrações nos livros de medicina. O tecido envenenado morreria e apodreceria. Jamie poderia facilmente perder grande parte do músculo da barriga da perna, o que o deixaria permanentemente aleijado. Ou pior, a ferida poderia gangrenar. Olhei de soslaio para ele por baixo das pestanas. Estava coberto com colchas e tão doente que mal conseguia mover-se. E, no entanto, os contornos do seu corpo eram graciosos e havia neles uma promessa de força. Eu não suportava a ideia de o mutilar e, no entanto, faloía se fosse necessário. Magoar Jamie, deixá-lo coxo com a perna parcialmente inútil. Senti um aperto no estômago e o suor brotou das palmas das minhas mãos manchadas de azul. Como reagiria ele a essa possibilidade? Peguei na caneca de água junto à cabeceira de Jamie e bebi a água, esvaziando a caneca. Não lhe iria perguntar. Por direito, a escolha era dele. Mas ele era meu e eu tinha feito a minha escolha. Não pretendia desistir dele, independentemente do que tivesse de fazer para o manter vivo. Tenha certeza de que está bem, papá? Marsali estivera a observar o meu rosto. Os seus olhos dardejaram de mim para Jamie e novamente para mim, parecendo assustada. Tentei apressadamente recompor as minhas feições numa expressão de tranquila competência. Jamie também estivera a observar-me. Um dos cantos da sua boca torceu-se. Sim, bem, eu pensava que sim, mas agora já não tenho tanta certeza. Qual é o problema? Estás a sentir-te pior? Perguntei ansiosamente. Não. Eu sinto-me bem, garantiu-me, mentindo-me com quantos dentes tinha na boca. É só que sempre que me magoei, tu repreendeste-me e não te calavas. Mas se eu estou mesmo mal, tu és doce como mel. Bem, tu não me deste na cabeça nem me censuraste, desde que cheguei a casa, Sassenach. Isso significa que estou a morrer? Uma das sobrancelhas ergueu-se ironicamente. Mas notei um verdadeiro receio nos seus olhos. Não havia víboras na Escócia. Ele não sabia o que estava a acontecer à perna. Inspirei fundo e coloquei as mãos ao de leve nos seus ombros. Maldito homem! Pisar numa cobra! Não sabias ver onde estavas a pôr os pés? Não enquanto estivesse a perseguir uma tonelada de carne pela encosta abaixo, disse ele a sorrir. Senti um leve relaxamento nos músculos sob as minhas mãos e reprimi a vontade premente de lhe retribuir o sorriso. Em vez disso, olhei para ele furiosa. Quase me mataste de susto. Isto ao menos era sincero. A sobrancelha ergueu-se outra vez. E pensas que eu também não estava com medo? Não estás autorizado a isso, disse eu firmemente. Só um de nós de cada vez pode ficar assustado. E agora é a minha vez. Isto fê-lo rir, embora a gargalhada tenha sido imediatamente sucedida por um ataque de tosse e um estremecimento de frio. Vai buscar uma pedra quente para lhe pormos aos pés, pedi a Marsali rapidamente, baixando as colchas para o tapar outra vez. E enche o bule de chá com água quente e traz-me também. Ela saiu apressadamente em direção à cozinha. Olhei para a janela imaginando se Brianna estava a ter sorte com as larvas. Eram inigualáveis para limpar pústulas sem danificar a carne saudável à volta. Se eu quisesse salvar-lhe a perna e a vida, eu precisava de mais ajuda do que a de Santa Brígida. Imaginando vagamente se haveria um santo padroeiro das larvas, ergui a ponta da colcha e dei uma rápida olhadela nos meus outros assistentes invertebrados. Ótimo. Deixei escapar um pequeno suspiro de alívio. As sanguessugas trabalhavam rapidamente. Já estavam a engordar, sugando o sangue dos capilares rompidos, que inundava os tecidos da perna. Sem essa pressão, a circulação saudável poderia ser restaurada a tempo de manter a pele e o músculo vivos. Eu via-lhe a mão agarrada à borda da mesa e podia sentir os tremores de calafrio através das minhas coxas pressionadas contra a madeira. Segurei a cabeça de Jamie entre as mãos. A pele das suas faces ardia em febre. Tu não vais morrer, sibilei entre dentes. Não vais. Eu não vou permitir que isso aconteça. As pessoas estão sempre a dizer-me isso, murmurou ele com os olhos fechados e fundos de exaustão. Não posso ter a minha própria opinião? Não, disse eu. Não podes. Toma, bebe isto. Levei-lhe a caneca com o caldo de penicilina aos lábios, segurando-a enquanto ele bebia. Fez uma careta, apertando os olhos com força, mas engoliu-o obedientemente.